dirigiu para o controle. É o número 4 na aproximação, a chamada 320, reduza para 2509. Sempre pouso, ponto 90, a coordenação com a COA, só abastece e prossegue. Tem pouso, 1-0-1-2. Thank you. Corte, Runa, Runa Norte, sinal 8. Delta-Lima, mantenha assim, agressivo, visual, mil pés, o DSP, duas chamas, cinco de controle, só outra vez fora da barra. Vídeo 94, corrida, 3804, situada para a sequência médica, cobertura na proa 0, 10, limite radial 270 graus, Salvador. Boa noite, seu limite será a radial 300, Salvador. Ocorrido, rotamento a 2, 2, 3, curva direita, 7. O ano geral. Certo. O Rio está lindo, está utilizado lá direto do destino, o Vanessa lá, na flor do destino. Mantém a... Tudo mantém inicialmente, 25006. A gente tem o que foi aguardando o 3.0.0.0. O Rio está lindo. Seja pro Roma, faça para todos, o pai está lindo. Seja na 145, descida para o Rio, não vai parar de estabilizar o informal, 2 horas 3, proximidade, 3 horas 4, 5. pista 1-0, gol 1-2. O último Romeo Oscar tinha colado a 3.000, a 300 contra o Salvador, a 1.0 desse mal último. Contra o Salvador, contra o 0, desse mal último, Romeo Oscar. A solicitação veio a posição Duna, quilômetro 008. Me fala no ponto de descida. Voo 208, vítima 0050. Qual Control, 1-3-4-1-2-0-point-west. Olaf Ferreira, 10 meters. Call Yellow Approach Control, 1-3-4-1-2-0-point-west. Na frequência 2x128, sinal 8. Pode ver 771 na sua identificação. Eu sou São Bernardo, já tem contato da Galera Média 1, informe no portal do Sul. 2, 1. Thank you. Bruno, altura de controle. Contato radar, agora passando a posição costa. Zero, dois, sete, sete, um, nove. Vamos deixar. 285, Ibiza para 2209, número 4 na aproximação. Para 2009, o voo no 85.